Máquina bala, miso no estrala, só rabeta que estiga. Ó quem tá vindo ali, ó quem tá vindo ali. É rave que fala na favela, né? Não grita, não grita. É baile do Doglinha, tá chovendo periquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo periquita. Aqui no Bega ela passa, de batom com a rabeta pro alto. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Pai não que estralha, ela não anda, ela desfila. Pai não que estralha, ela não anda, ela desfila. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo periquita. Grita, não grita, é rave na favela e tá chovendo periquita. Não grita, não grita, é rave na favela e tá chovendo periquita. É rave que fala na favela, né? Hoje tem balão, ela meteu a picadilha. Máquina bala, miso no estrala, só rabeta que estiga. Ó quem tá vindo ali, ó quem tá vindo ali. É rave que fala na favela, né? Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo periquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo periquita. Aqui no Bega ela passa, de batom com a rabeta pro alto. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Pai não que estralha, ela não anda, ela desfila. Pai não que estralha, ela não anda, ela desfila. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo periquita. Grita, não grita, é rave na favela e tá chovendo periquita. Não grita, não grita, é rave na favela e tá chovendo.